a todas as mulheres de atitude. E ela vai embora, dessa vez é de verdade. Cansada de dar o máximo e não receber metade. Se o príncipe age diferente na realidade, pra viver nunca é tarde, ela nunca foi covarde, né? Agora que vai ser, se bateu de frente contra Deus e o mundo pra esse caso acontecer. Sem medo de assumir porque isso passa. Cometemos erros, sem isso a vida não teria graça. Ela não quer ser só mais uma mina. Seu coração não é tapete pra um cara vir pisar em cima. Todos querem sentimento, ninguém quer favor. E nada é mais gelado que um abraço sem amor. Sem o brilho nos olhos, sem o calor na alma. Só um egoísta que achou que te tinha na palma da sua mão, como se bastasse. Mas se não cuida do amor, ele morre tão rápido quanto ele nasce. A fila anda, vê seu amor indo embora. Não deu valor, perdeu, corre atrás porque agora ela manda e desmanda na própria vida. Hoje quer escolher, cansou de ser escolhida. A fila anda, vê seu amor indo embora. Não deu valor, perdeu, corre atrás porque agora ela manda e desmanda na própria vida. Hoje quer escolher, cansou de ser escolhida. Sem pensar duas vezes, pegou sua mochila. Seu coração tá leve, consciência tranquila, porque fez o que podia nisso. Paciência tem limite, até o cara mais pilantra sabe disso. Ela dormia em casa e você na balada. Ela pensava em ti, você não pensava em nada. Cheio de fita errada, assuma que as mina que cê pegava, mesmo juntando todas, não dava uma. E dúvida alguma vai tirar a determinação. Nenhum otário pode ver ela no chão. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Mas persistir na burrice é pedir pra ser vice. Chega dessa mesmice, ela diria. Ele que encontre outra pra aturar as suas patifarias. E assim um final feliz se fez, porque ela já sofreu demais por você. Agora é sua vez. A fila anda, vê seu amor indo embora. Não deu valor, perdeu, corre atrás porque agora ela manda e desmanda na própria vida. Hoje quer escolher, cansou de ser escolhida. A fila anda, vê seu amor indo embora. Não deu valor, perdeu, corre atrás porque agora ela manda e desmanda na própria vida. Hoje quer escolher, cansou de ser escolhida. A fila anda, vê seu amor indo embora. Não deu valor, perdeu, corre atrás porque agora ela manda e desmanda na própria vida. Hoje quer escolher, cansou de ser escolhida. A fila anda, vê seu amor indo embora. Não deu valor, perdeu, corre atrás porque agora ela manda e desmanda na própria vida. Hoje quer escolher, cansou de ser escolhida. A fila anda,